passe tout un mail. Soit vite, tain, soit vite, tain. Connaissons-nous, tain, tu passes tout un mail. Yeah, bébé, bon, à tout jour, à tout. Yeah, bébé, bon, à tout jour, à tout. Isso é vida real, sangue e suor real. De quem vive na rua entre o bem e o mal. Tu imita os gringos que assiste no vídeo. Tua chance contra mim no jogo é seu suicídio. Sou bandido prodígio e tu pensa que é quem? Bandido paspalhão, só espanta neném. Seu cowboy pela saco, nunca pegou numa arma. Se formar caô na rua, você sempre tem karma. No escuro a única opção que cê tem é brilhar. Ilumino e abro a trilha pros amigos trilhar. Uso o pinto de armadilha, fazer eu me armar. Conheceu a minha quadrilha, agora quer se infiltrar. Quer tomar a minha boca, mas eu tenho que lucrar. Então quando eu te ver, eu vou ter que atirar. Sou bandido prodígio e tu pensa que é quem? Não me importa quem tu é, se quiser só vim que tem. Só vim que tem, só vim que tem. Munição no pente pra tu também. Só vim que tem, só vim que tem. Munição no pente pra tu também. É, bebê, bolado, bolado. É, bebê, bolado, bolado. Pente adaptado e pá, munição pra quem tentar. Não adianta desenrolar, destravada ela já tá. O seu rap de merda, não convence nem seu ego. De chinelo é um martelo, no teu corpo sou prego. Se não aguenta pra que veio, peida pra homem é feio. Pode chamar seus amigos, forma logo tiroteio. Não adianta se esconder, bota a cara pra morrer. Só não vale correr, mijar nas calças então tremer. Quando eu bater na mesa, o que que tu vai fazer? Eu decido em um minuto quem boto pra correr. Você tá na minha área, aqui não existe você. Uma chuva de metal vai molhar todo o seu ser. Só vim que tem chumbo pra você. Pra tu, pros teus amigos e pra quem mais se envolver. Tem que ser muito porra louca pra tentar me vencer. O meu corpo é fechado e o meu sangue é BP. Só vim que tem, só vim que tem. Munição no pente pra tu também. Só vim que tem, só vim que tem. Munição no pente pra tu também. Bebê bolado, bolado. Bebê bolado, bolado. Bebê bolado, bolado. Bebê bolado, bolado. Se puxar esse gatilho, a bala vai ricochetear em mim e não vou me machucar.